Repita assim comigo: quando eu me alegro com a bênção do próximo, eu sou o próximo a receber a bênção. Amém? Apóstolo Pedro, por favor. Apóstolo, esse aqui é o senhor Anaor de Butiá. Sim, senhor. Depois de um AVC, 5 isquemias, o último, agora dia 31 de janeiro deste ano, usou muletas por 2 anos. Usou muletas ou usou muleta? Usou muleta. Muleta. Usou uma muleta. Como uma dessas? A de botar embaixo do braço, vamos ver. De botar debaixo do braço. Mostra pro povo como é que era. Mostra pro povo como é que era. Andava assim. Falseava a perna e a perna ficava solta e tu ia ao chão. Quanto tempo isso? 2 anos. Quanto tempo faz que não usa mais muleta? Faz desde o início de abril. Jesus curou o senhor? Desde o início de abril. Jesus curou o senhor? Curou. Jesus. Quem curou o senhor? Jesus. Feche os seus olhos, levante suas mãos para cima. Vire para alguém e diga: Deus vai curar alguém hoje aqui. Apóstolo, o que aconteceu? Esse aqui é um irmão, João de Osório. João de Osório. E ele tem um testemunho da cidade lá. Uau, pois não, irmão João de Osório. Quarta-feira eu estava orando na casa de oração. E cada vez que eu vou orar na casa de oração, sempre vem uma coisa me acusando que eu sou rebelde. Uau. E eu sempre faço a vontade de Deus, porque a minha vontade não vale mais nada. Meu Deus. Deus disse para mim assim que se eu chegasse a oportunidade de trabalhar no retiro, era para falar com o senhor. Uau. É uma coisa que dói, que era para mim pedir perdão por nós ter traído a confiança do Senhor. My God. O Senhor apostou na nossa vida, muitas pessoas foram a Osório, deram aula para nós, ensinaram a ser de verdade, mas na realidade a gente era de mentira. Meu Deus. E eu simplesmente abri uma casa de oração no peito, na coragem, debaixo da sua unção, né? E cada vez que as pessoas falam e dizem que eu sou um rebelde, e diante de Deus, lá no retiro, como Deus falou que era para me pedir perdão, eu achei que era só no retiro, mas é para me pedir na frente de todos vocês aqui. Um homem, domingo à noite, chorando, pedir perdão para toda uma igreja, é porque Deus vai abençoar você hoje aqui. Porque eu sempre busquei uma igreja que assombre. Essa é a igreja que assombra. E eu quero lhe pedir perdão diante de todos. E se o senhor aceita, meus guerreiros estão todos... Onde é que estão os guerreiros lá? Lá que lá, desce correndo aqui. Esses são os guerreiros de Osório que foram para o retiro com ele. Tem mais alguém de Osório aqui? Os de Osório, venham aqui em cima, por favor. Osório, 100 quilômetros daqui. Osório... Eu peço perdão para vocês por qualquer coisa que eu ou a minha equipe entristecemos a vocês, não soubemos fazer direito. Libero perdão para vocês pelo que pediram. A partir de hoje, se eu mencionar uma cidade e esquecer de Osório, eu quero que Deus faça eu lembrar na hora. E gostaria de dizer para vocês que aquilo que o diabo tentou parar em Osório, ninguém pode parar. Assim diz o Senhor para vocês: aquilo que eu começo, ninguém pode paralisar. Eu estava perguntando para Deus no retiro, em jejum, o porquê que Abraão mentiu, o porquê que Davi adulterou, o porquê que Salomão teve 1000 mulheres, o porquê que Pedro foi covarde e traiu, negou. E por que que mesmo assim, Deus não os abandonou? Por quê? E Deus me disse: porque quando eu escolho alguém, eu me apaixono por essa pessoa, e ninguém pode tirar das minhas mãos. Deus se apaixonou por Osório, e ninguém vai impedir o avivamento lá. Ninguém vai dividir o avivamento lá. Levantem as mãos para cá e declarem fogo de Deus para Osório. Deem as mãos, porque Osório é uma só. Está saindo todo o espírito de divisão. Está saindo todo o espírito de divisão. Olhem para esta menina. Olhem para esta menina. É uma jovem. O que que vocês preferem? Que ela esteja aqui chorando ajoelhada diante de Deus? ou que ela esteja nos postos de gasolina se embriagando, gritem comigo: esse é o poder do Espírito Santo. Esse é o poder do Espírito Santo. Repita comigo: Osório, vocês são uma só. Recebam o poder de Deus. Agora. Vire para alguém e diga: a noite do teu milagre. Meu Deus, pastor, conte para nós. Bem, irmãos, no ano de 2004, eu cometi um erro que pastor não deve cometer. Caí no pecado de adultério. Foi 5 anos, até o ano de 2009. Então eu parei de tomar a Santa Ceia, fui na igreja que congregava e procurei várias vezes falar com o pastor, mas nunca tive coragem. Porém hoje, lá no retiro, o Espírito Santo, tratando comigo e com tantos outros que estavam ali, ele foi me espremendo e me esmagando de uma maneira que eu tive coragem para confessar. O homem tem muitas vezes coragem para fazer, ser canalha, como ouvi hoje, e é canalha mesmo, ser safado, mas na hora de confessar tem vergonha, fica com vergonha. Então, vivi assim horas difíceis, o diabo procurando me destruir, até plano de me suicidar tive, mas Deus me deu vitória, porque eu consegui hoje confessar e deixar. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Lá na minha casa com minha esposa está tudo certo, a gente já acertou isto. Graças, aleluia. Eu creio que hoje Deus vai dar o bálsamo de Gileade naquela alma, e daqui a pouquinho está aqui comigo junto, né? Eu quero orar pelo Senhor. Feche os seus olhos. Um pastor, domingo à noite, num culto que está sendo transmitido para as nações, com uma multidão, dizer: eu caí em adultério, mas me arrependo, e agora eu venho para cá e vou estar junto com vocês. É avivamento. Fique em pé, por favor. Homem, assim te diz o Senhor: não temas, porque te arrependestes, o teu final será bem melhor do que o teu começo. Apóstolo, esse aqui é o senhor Claudir. O que aconteceu? Ele já tinha um caminhar com Deus, só que se desviou. Mas aí as tias da Esther e da Estela fizeram um voto. Ele foi no retiro e hoje está nos caminhos de volta. Fizeram um voto. Coloca Jó 22, versículo 27 e 28, por favor, no telão, filho. Você conhecia Deus? Conhecia. Se desviou? Sim. E pelo jeito, quando se desviou, passou por uma ruim, porque você tá varão. Tá feio, né? Você secou. Não, você não tá feio porque Jesus tá na sua vida. Tava feio. Feio. Não, mas na verdade, assim, ó, quando a gente vinha vindo do retiro da chácara, o irmão tava procurando alguém para dar testemunho, né? Eu falei com Deus, eu digo: Senhor, eu vou dar um testemunho só se o apóstolo vir me convidar para me dar um testemunho. E o apóstolo Castelo veio e me convidou para dar o testemunho, por isso que eu subi aqui. Senão, eu não iria subir. É mesmo? É. Por quê? Porque eu tenho algo para dizer para a igreja. Pois não, aí está. Eu quero dizer para os irmãos que participam do retiro, que o retiro é uma coisa muito forte, muito séria. O tratamento que recebemos no retiro para a transformação, para a cura interior, é um tratamento ao qual a gente tem que pedir uma orientação muito forte para o Espírito Santo. Porque quando você deixa algo para trás, isso, o inimigo vem e toma aquilo e faz com que você caia. Foi o que aconteceu comigo. Eu já tinha participado de um retiro, mas como deixei uma brecha para o inimigo, ele veio e conseguiu me derrubar. Mas dessa vez eu fui e eu disse para o Senhor: Senhor, desta vez eu quero sair daqui curado. Eu quero que o Senhor cure a minha alma, eu quero que o Senhor cure o meu espírito, eu quero que o Senhor cure o meu coração. Eu preciso aprender a perdoar como o Senhor perdoa, Senhor. E dessa vez eu creio e tenho plena certeza de que o Senhor me libertou. O Senhor me libertou porque eu pesava quase 100 quilos. Eu estou pesando 60 e poucos quilos. Em 5 meses usando droga, Cinco meses usando droga. Eu queimei o dinheiro. Que droga o senhor usava? Crack. Pai, a pior, varão. Eu queimei o dinheiro quando que eu tinha para fazer uma casa. Eu não reconheci o senhor. Só hoje que eu fui reconhecer o senhor. Eu tinha o dinheiro para fazer uma casa nova para minhas filhas. Eu queimei tudo. O diabo destruiu a minha família, destruiu o meu casamento. Mas agora ele queria roubar minhas filhas. Mas o senhor disse que ele não vai levar minhas filhas. Não vai levar. Não vai. Jesus fez uma transfusão no meu sangue nesse final de semana. As irmãs, venham aqui, as irmãs, venham aqui. Repitam comigo, quando? Vem a família toda dele, repita comigo, quando? Eu me alegro com a bênção do próximo. Eu sou o próximo a receber a bênção, a receber a vitória, a receber a cura, a receber a resposta, a receber o milagre, a receber prosperidade. O dia que você não pensar em mim como teu pastor, o dia que você não pensar nas suas irmãs, nos seus cunhados, nos pais, lembra desses dois rostinhos de anjo. Lembra dessas duas carinhas de anjo. E seja homem de nunca mais se desviar. Seja homem de nunca mais se drogar. Seja homem. Eu, como teu pastor, as tuas filhas, a tua família, esta igreja precisa que tu seja homem. E busque a Deus junto conosco, para buscarmos outras pessoas das drogas, para buscarmos outras pessoas que estão sofrendo. Deem as mãos todas, levantem as mãos para cá, meu Deus. Com duas filhas dessas, eu prefiro morrer do que me desviar. Sou ex-bandido, sou ex-traficante. Com dois anjos desses, eu prefiro matar ou morrer do que me desviar. Levante as mãos para cá e diga: nenhum dos dois. O Espírito Santo está sobre esta família. Família, assim diz o Senhor para vocês. Vocês pagaram o voto e milagres começaram a acontecer. Milagres começaram a acontecer. Milagres começaram a acontecer. Meu Deus, estão todos chorando. Grite comigo: quando eu oro por uma família, Deus abençoa a minha família. E o, como é que é o teu nome? Davi. O que aconteceu, Davi? O que você faz com esse monte de... É muito dinheiro, Davi. Isso aqui dá para comprar uns 10 pirulito, uma 100 bala. É muito dinheiro. Por que você está com o dinheiro aqui na mão? Para me ofertar. E por que você vai ofertar? Por ser jogador de futebol. Você crê? Você crê que se você pagar um voto... Coloca o versículo 28 para a igreja ler, por favor. Você crê que se você pagar um voto, Deus vai fazer você jogador de futebol? Eu tenho uma boa notícia para você. Eu também creio. E a Bíblia diz, que coisa mais bonitinha, olha que sorriso mais lindo. E a Bíblia diz que... se dois acreditarem, Deus vai responder do céu. E agora fecha os olhinhos, fecha os olhinhos. Grite comigo: você não pode ficar indiferente a isso tudo. E já tem estilo de jogador, hein? Fecha os olhinhos. Davi, nascido para derrubar gigantes. Levantem as mãos para cá, Espírito Santo.